Beleza, bora sim, então bora, bora. Luzes de amor. Valeu, parceiro DJ Mauro, lá no Mauro Som. Moleque é chegue bom, olha. Só lembro do Dubo, sabe o comando, olha. Se transformou. A tristeza que eu sentia também se foi. Me trazendo alegrias, você chegou. Não sofro mais. O Robertinho da Pedreira. Sabes por quê? Encontrei paz. Tenho você. Toda a ternura que eu procurei. Só ao seu lado eu encontrei. Bora, Anja. Fique comigo. Anja fabulosa. Também o Júlio Basta com a gente, Fábio Branco da Pedreira, Chego GDP, Digia Débora, obrigado, galera do Tupi da Maior. Olha a Lenícia chegando junto com o Éder. Quero ter sempre você aqui. Na moral, na moral. Bora. Brilha em meu coração, luzes de amor. Toda minha solidão se transformou. A tristeza que eu sentia também se foi. Me trazendo alegrias, você chegou. E aí? Não sofro mais. Olha, Rosinha Tudão, era o seu grande amor. Galera, top, um abraço, valeu. Encontrei paz. Tenho você. Toda a ternura que eu procurei. Só ao seu lado eu encontrei. Fique comigo até o fim. Quero ter sempre. O covarde da saudade. DJ Paulinho Boy. O covarde da saudade. Atenção, Jean, chega aí. Você aqui. Já tá por aí, a Cris, rapaz. Agora as favoritas, né? É muita onda. Vamos lá. Com o coração vivendo a Deus, que aqui um dia vai te ver. Robertinho da Pedreira, já aqui no Pop Saudade. Tá no Jota Saudade hoje aí. Alô, Paulinho Boy. O covarde da saudade. Mando só para saber. baixou, tá baixou. E aqui um dia vai te ver. Cris. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Não tenha vergonha de chorar, é tudo. Pois eu sou o seu melhor amigo. Para Anja, Anja Fabulosa e as Fabulosas. Quem? Aí do Draft Saudade estão aqui com a gente, obrigado. Né? Eu sei que o maior valor é mesmo assim. E o quê? Sei que eu posso até uma palavra, chorar uma contigo. Palavra. Vai, meu Jota! Se ele fez você sofrer. Você é o Júlio Nené, estão aqui com a gente, obrigado. Pode crer. Hoje você vai ver que quem te ama sou eu. Jota Saudade, Jota Saudade. Sou eu, sou eu, sou eu. O seu verdadeiro amor sou eu. Minha amiga Rosinha, seu grande amor, o Shake, rapaz. É, rapaz. Shake tem muito dinheiro, entendi. Alô, Shake! Você sabe bem. Fala, Júlio Basso, chapaceirão, camarada do valor. Jota Saudade, bora. Se ele fez você é o fura-olho. Foi ele que perdeu. Hoje você vai ver que quem te ama sou eu. O taxista fura-olho do Pop Saudade 3D. Sou eu. O seu verdadeiro amor sou eu. Dali Five Branco, Chabagiro, olha. Chega o GDB da Muradinha também. Chegou o DJ Coringa. E é. Fez você sofrer, foi ele que perdeu. Hoje você vai ver que quem te ama sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Jota Saudade. Jota, Jota Saudade. Vem amor, vem sentir meu calor, meu abraço. Com você eu me sinto, eu me acho. Eu sou forte, real, sou maior. Como é que é? Você é a mistura de amor. Elisa das Consideradas, olha aí. A doce, já já toca do louco. Rosa de um beijo, a quentura de nosso suor. No fim, você me traz inspiração. Rodrigo Soldaz, parceirão, Rodrigo. É uma emoção. Tenho você dentro do coração. Eu sei que é infinito nosso amor. A nossa vida é uma flor. Rosinha e as tops, todas aqui no Pop Saudade. Jota Saudade. Olha, Débora do Caixa Baixa, oferece pro seu grande amor, seu novo amor. Olha, Marina, bora, Marina. Fazendo uma apaixonação. Vamos lá. Vem, amor, vem sentir meu calor, meu abraço. Com você me sinto, eu me acho. Eu sou forte, real, sou maior. Você é a mistura de amor e desejo. A doçura gostosa de um beijo. A quentura. Eita, coisa boa! Meu amigo Paulinho Boy, como sempre arrebentando aqui no estado do Pará, meu irmão. Esse cara, vou te contar, hein, Rodrigo. Olha a Rosinha pra lá e pra cá, filho. Vamos esquecendo que dia 8 de Jay Coringa, pela primeira vez no Caça Azul, papai. Olha aí, Paulinho Boy. Produção total. Meu bem. Jota Saudade. Ele vai partir no amanhã. O que vou fazer? Tá não, covarde! Pra ela ficar. Ele vai partir no amanhã. Como é que é? O que posso fazer? Ela não vai ficar. Jota! Ela precisa Jota! Não posso mais prendê-la aqui. Não quero insistir em vão. Porque quase, quase me mata. Se me diz o não, oh, oh. Ao amanhecer, uma porta vai se abrir. E o caminho certo pra ela seguir. Baby, vai levando os sonhos meus. O que posso fazer se ela partir? Baby, eu vou te encontrar, meu bem. Não se preocupe, amor, eu vou sempre te amar. Eu sei que tu pode. Som do Jota Saudade ali. Mas é eu. E o quê? Eu tenho medo de perder você. De perder você. Oh, oh. Alô, rapaziada, quem tá falando é o DJ Paulinho Vai. Eu sou ligadinho como DJ, esse sim, saudade. Eu hoje lembrei muito de você, por isso vim aqui pra lhe dizer desta saudade louca de beijar a tua boca e de te ver. Jota Saudade. Amor. Como é que é? Agora que te vi, senti firmeza. E nesse teu olhar. Bora, Divaldo, bora, Débora. Que você me ama. Tu falou. Meu coração reclama, meu amor. Brigas foram brigas. Passado foi passado. Venha ficar ao meu lado. Edmilson Digital na área. Edmilson. No teu ombro encontrar a paz. Thank you.

som do Jota. Da primeira vez em que meus olhos me trouxeram teu encanto, eu pude ter uma visão de louco, bem sedento de paixão. Bora, Júlio Baixo, tá com a gente também. Vestido do asfalto, do valor. E agora quer. Edivaldo, a Débora, cadê o Chego GDP? Dá por aí. Bora, chegou! Uma maneira forte. Fábio Branco. Dê meu coração, dizendo que me ama sim. Mas tudo que você fala eu não consigo entender. Às vezes chama. Fábio Branco da Pedreira. O número um é sempre o número um. Isto é loucura demais. Verdades do nosso amor sem fim. Eu quero o que eu mereço ter. Se tem convidado, tem o DJ Coringa, tem o Jordi Rodrigo, tem Enem Digital, tem Edmilson. Verdades do nosso amor sem fim. A gente soltando uma palhinha aqui, ó. Aí, Rodrigo, vou fazer uma pergunta que eu nunca fiz pra ninguém. Responde aí pra mim. 14 indústrias de gato, quantos pares de unha tem? Pensa aí, responde, nega. Deixa eu te amar só um pouquinho. Sou um gato louco, carinho. Oh, oh, oh. Carente de amor, é como eu estou. Rosinha, o seu shake, rapaz. É. Em cima. Só quem pode ter um shake, ó. Muita ronda. Embaixo do sofá. Rosinha tem um shake. Se a cama quebrar, pode gritar que é tão bom. Pessoa, Rodrigo. Miau, miau, miau, miau. Não atrapalha agora. Miau, miau, miau. Olha a resposta, olha a resposta. Gatos namorando. Estrelinha no céu, me seja testemunha. Porque 14 dúzias de gado tem 1.500 pares de unha. A cerveja tá na promoção aí, tá, gente? 4 cervejas por 10. É como eu estou. Tá muito barato. Venha me Jota Saudade. Bilu, bilu, por favor. Quebra esse gelo, aristocrata. Venha me arranhar, ser minha gata. Oh, oh. Em cima do peito. Da saudade. Miau, miau, miau, não atrapalhe agora. Miau, miau, miau, miau, gato. Bora de mim, os homens do garoção. Ele além digital. Da união de dois corpos, sedentos de amor, Deus atendeu ao pedido nosso. Você veio, pode ficar nosso amor. Encheu nosso ar com perfume de flor. Aninha, Jota Saudade. Nosso amor. a nossa canção. E onde quer que eu vá, estarás sempre em meu coração. Rosinha, pra sempre junto. Olha o Bob mandando um abraço pra ti aí, tá bom? É Rosinha, tudo. É do sushi, já. Um abraço também ao Sargento Mourinho, tá aqui com a gente, um abraço. A nossa... Daqui a pouquinho, gente, mais um prêmio do bingo, tá bom? E onde valendo uma passagem de ida e volta na escada rolante da Yamaha. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. J Saudade. Ter um amor sem fim. Muita onda essa música, nega. Aí o cara fala que ele jamais vai esquecer. Como é que esquece, né? Quando faz gostoso, não tem jeito. Não esquece, não. Jamais vou esquecer. E o quê? Detalhes de nós dois. Não dá pra esquecer. Nem hoje, nem depois. Daquele jeito, bem gostoso, olha. Do jeito que você fazia, as coisas que você dizia, e tudo que o meu coração sentia. Sim, eu sou muita onda. O gosto que você trazia, o beijo que me enlouquecia. Seu corpo era lição de amor. E eu? Que eu lia. Vem para os meus braços, meu amor. Hoje, amanhã ou quando for. Mas volte logo, por favor. J Saudade. Pop Saudade na Toca do Lobo, logo mais, até 4 da manhã. Próximo sábado tem Pop Saudade. Em São Francisco, Barca Arena, Casarão da Saudade. Nosso domingo, Cício Daniele. Sexta-feira, dia 8, feriado, Caribe Show. Já em clima de despedida, olha. Os meus braços, meu amor. Hoje, amanhã ou quando for. Mas volte logo, por favor. Traz pra mim um novo amanhecer. Sua alegria de viver. J Saudade. Não consigo te esquecer. Quando eu partir, não quero ver você chorar. O nosso amor, que é tão grande, hoje nada vai mudar. Bora, chega o GLB! Levo você no meu pensamento e o desejo. Olha o Fábio Branco, Morelinha. É. Como lembrança, me deu um sorriso pra me acompanhar. Guarde em seu peito os nossos momentos de felicidade. Jota Saudade. O amor é forte, vence barreiras, supera a saudade. É a Cris, não é mais apertada, não. Ei, bom. As favoritas agora. E regressa aos braços. As favoritas. Voltarei para sempre, jamais direi adeus. Bora, Digi. Daqui a pouquinho tem mais um prêmio do Bingo, olha. É. Jota Saudade. Alô, Jean. Quando eu partir, não quero ver você chorar. O nosso amor, que é tão grande, nada vai mudar. Levo você no meu pensamento e o desejo de logo voltar. Como lembrança, me dê um sorriso pra me acompanhar. Guarde em seu peito os nossos momentos de felicidade. O amor é forte, vence barreiras, supera a saudade. Nem vejo a hora de estar novamente de regresso aos braços seus. Voltarei para sempre, jamais direi adeus. Voltarei. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. DJ Paulinho Boy. Voltarei para sempre, jamais direi adeus. Voltarei. Abra o seu coração e deixe o amor entrar. Eu tenho muito em mim e é todo para lhe dar. Se disser que não, vai desperdiçar essa linda emoção, e é a emoção de amar. Você nunca me viu. Eu tenho pra lhe dar muito amor e paixão. Logo mais, daqui a pouquinho, é a volta do DJ Jean. Dentro do seu coração. Jota Saudade, bora. Seu coração, Crisqueira, e deixe o amor entrar. Eu tenho muito em mim e é todo para lhe dar. Se disser que não, vai despertar. Jota Saudade, essa linda emoção. Jota Saudade, é a emoção de amar. Você nunca me viu. Eu tenho pra lhe dar. O quê? Muito amor e paixão. Só bem, olha, olha a cara do Edmilson. Me deixe entrar dentro do seu coração. Quase ele não deixa bolo pra mim. Não me deixe escapar. Na fonte dos seus olhos, quero me banhar. Seu beijo molhado, vou matar minha sede. Me embala nos seus braços, faça-me sonhar. Jota Saudade. Me leva pro seu colo. Bora, Rosinha Turnão. É no seu shake. Bora, shake. Me cubra de cara. Anja Fabulosa, né? E as Fabulosas lá do Daf Saudade, um abraço. Ouvidos me causam arrepios. Alisa meus cabelos, tira o meu medo. Conta sua vida sem guardar segredo. Tudo entre a gente pode acontecer. Um amor por toda a vida, um momento de prazer. Sem lugar, sem tempo e hora, a escolha é sua. Te amo ao mesmo sol, ou em noite e lua. Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Você é minha presa, meu prato preferido. No meu primeiro pulo, posso te apanhar. Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Você minha presa, meu prato preferido. O meu primeiro pulo, posso te apanhar. Tudo entre a gente pode acontecer. Um amor por toda a vida, um momento de prazer. Sem lugar, sem tempo e hora, a escolha é sua. Te amo a luz do sol em noite de lua. Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Você é minha presa, meu prato preferido. O meu primeiro pulo, posso te apanhar. Daqui a pouquinho já tem bingo, gente. Já já tem bingo. Jota Saudade. É, rapaz. E rio que tem piranha, jacaré, nada de costa. Essa música aí. Não quero mais saber de você. Simbora! Todo amor que eu sentia por você acabou. Agora eu quero bater asa, eu quero sair. Agora eu quero ser livre e sair por aí. Cansei de viver prisioneiro do seu coração. Foi com o tempo que eu vim descobrir que você nunca me amou. Dizia estar apaixonado e no fundo você sempre me enganou. Só Elza, né? Me enganou. Me enganou, me enganou. Oh, oh, oh. E aí? Não, não, não, não quero mais saber de você. Jota Saudade. Pode procurar outro alguém. Esse Bob é um talento. Eu também. Ele é anjo, né? Um dia você vai se arrepender do que fez. Bora, Júlio Baixo! Olha o bicho do asfalto, Júlio Baixo! Meu bem, pode escrever, pode escrever, pode escrever, pode escrever. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade! Que você nunca me amou. Dizia estar apaixonado e no fundo você sempre me enganou. Me enganou, me enganou, me enganou. Oh, oh, oh. Aí, Rodrigo. Não, não, não, não. G. Rodrigo aí do Curigão, salve. Tá chegando, olha. Pode procurar outro alguém. Curiga, salve, Galoção, só uma parceria. J. Saudade, é só uma família. Um dia você vai se arrepender do que fez. Aí será muito tarde, meu bem. Jota Saudade. Pode escrever, pode escrever. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Bem, eu te ligo com tanta saudade. Olha o Fábio Branco, né? Já já toca no telefone, toca que você não atende. Jota Saudade. Eu tô quase louco pra te dizer o que sinto. E aí? Eu tô te amando, meu bem, eu não minto. Eu sei que você não DJ Paulinho Boy. Vai, covarde, machuca meu coração. Pega o telefone, diz que me ama, diz que me adora, não me engana. Você é tudo que eu mais quero, vem me escutar. Pega o telefone, diz que me ama, diz que me adora, não me engana. Você é tudo que eu mais quero, vem me escutar. Timó! Jota Saudade. Pega o telefone, diz que me ama, diz que me adora, não me engana. Você é tudo que eu mais quero, vem me escutar. Jota Saudade. E eu, obrigado, Anja. Eu preciso te ver novamente. Anja Fabulosa, as fabulosas já. Você ficou tão diferente. Diz meu bem, onde foi que errei? Diz, se fiz algo errado, diz. Eu quero te fazer feliz. Volta correndo. Daqui a pouquinho tem a volta do DJ Jean. Bora, Jean! Eu não mereço castigo. Não me peça pra ser teu amigo. Eu não mereço castigo. Viver sem você eu não consigo. Já já tem bingo, tá, gente? Viver sem você eu não consigo. Xananana. Jota Saudade. A tua volta é incerta. Vamos lá, família! Deixarei a porta aberta. E quando? E quando você voltar, eu vou me dividir contigo. Viver sem você eu não consigo. Viver eu não consigo. Jota Saudade. Olha que esquerda ali. Olha só, Jota Saudade, aqui do Bar das Morenas. Aniversário da Ana, Débora. É. Mas deixarei a porta aberta. Olha o Rodrigo Saudade, só passando pano, só aguardando. Daqui a pouquinho, toca do lobo. Até 4 da manhã. Viver sem você, eu não consigo. Viver. Jota Saudade. Robertinho da Pedreira, hein, Robertinho? A espera acabou.

Já já tem o DJ Jean, tá bom? Covarde vai tocar mais quatro. Você já tem compromisso, a toca do lobo. Vamos lá. Bora, Edmilson. Você se foi de mim num dia lindo. Jota Saudade. E eu não acreditei que fosse pra valer. Se hoje alguém me encontrar sorrindo, Robertinho da Pedreira. Sabe que por dentro eu choro, choro por você. Eu brinquei de amor e você se entregou pra mim. Me fez tudo de bom e eu não estava nem aí. Agora sou eu quem chora por você. Agora sou eu, volta vem me ver, eu te amo. Você se foi de mim num dia lindo. E eu não acreditei que fosse pra valer. Se hoje alguém me encontrar sorrindo, não sabe que por dentro eu choro, choro por você. Eu brinquei de amor e você se entregou pra mim. Me fez tudo de bom e eu não estava nem aí. Agora sou eu quem chora por você. Agora sou eu, volta bem me ver. Agora sou eu, quem chora por você. Agora sou eu, volta bem me ver, eu te amo. Vamos lá, vamos lá. Olha aí. Você não deu valor no amor. Jota Saudade. O meu coração chorou. O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. O mais louco e lindo romance que já existiu. Você brincou com os meus sentimentos. Justo eu que só queria te amar. Bora, vem embora, quem é? É digital que vai comandar, é? Prepara que eu vou tocar mais uma. Você comanda o show digital, bora? Quero ver, quero ver. Não vou mais chorar. Não vale a pena ter você. Mas vou. Bora digital, vem de bora, vem de bora. Lembro que você me falava que era amor para sempre. Jota Saudade. Você acreditei. Jota Saudade. As sintonias do passado tocando pra você. Pra você. Justo eu que só queria te amar.